vezes você sai na mão. Tentar ajudar quem precisa, faz diferença ou não? Infelizmente, é música violenta e sobre amor. Infelizmente eu julgo e me acho no direito de julgar. Você julga gente de esquerda que acredita em político, que ficou super mordido quando sua presidente caiu, que gritou fora Temer. Você julga gente de direita que acredita em polícia, que não segue suas normas e conceitos, que é o cínico mais crente que você já viu. Você julga gente que não liga pra política e que acredita na justiça, que político é tudo ladrão e que o juiz é advogado, não é ladrão. Mas quando a presidente precisou de vocês, vocês estavam se batendo. Quero ver bater panela e postar texto com o cu na mão. Você julga a menina que se diz muito feminista, que sai na foto e é muito amiga do acusado de abuso machista. Você julga que não é branco e que se acha muito especial, que só dá valor pro que não vem de branco, mas que namora um branco, mente aberta e muito espiritual. Você julga a trans e diz que ela não é mulher, mas você quer direitos iguais pra todos e festeja a diversidade nas festas da sua cidade. E diz que se o sapato não serve, não devemos mudar o pé. Você julga a crente e fala que ela é intolerante, mas você não namoraria um crente, pois eles são todos muito ignorantes. Você julga o negro pobre moralista que dá palestra contra as cotas, que diz que os negros não podem se diminuir, que acha que só tem medo de polícia quem é bandido. Logo depois ele pergunta pros amigos se tem blitz hoje indo pro sítio. E a gente vai assim, procurando os erros uns dos outros, sem ver os nossos próprios erros e contradições. Mesmo agora você está tentando achar um furo no meu raciocínio, elaborando uma forma de usar o que eu canto contra mim. Você me diz que o Brasil quer mais, eu digo quer mais é se fuder. A gente ri e compartilha mais um meme, a gente ri sem nem saber porquê. errado não tem solução. Jesus não falou pra gente resolver o mundo, ele não disse mudai-vos uns aos outros, ele disse amai-vos uns aos outros. Mas Deus, como é difícil, a gente tem de se sacrificar por quem precisa, ser responsável pelas próprias ações, ser punido pelos próprios erros e se aplaudir sozinho pelos próprios acertos. Tem muita gente por aí que só quer viver em paz, sem treta e sem briga. Mas o homem que quer paz e tem consciência limpa é porque tem má memória. Tantos corpos mortos e espíritos jazem aqui com amores e sonhos e dores iguais os meus e os seus. Eles foram esquecidos e nós também seremos no caminho do sacrifício. Hoje eu corro o risco de todos pararem de me ouvir porque eu fiz essa música. Eu acredito que se você é responsável pelas suas ações, se você se sacrifica, 1000 cairão à sua esquerda, 10000 à sua direita, mas não chegarão a você. A verdadeira bondade está no sacrifício pela pessoa desconhecida. Fazer o bem não é fazer o bem quando não te custa nada. O caminho para o bem é o do sacrifício. É assim que eu pago de volta todos que um dia se sacrificaram por mim. O sacrifício de uma mãe, o sacrifício de uma política assassinada, o sacrifício de um policial, o sacrifício de uma ex-presidente, o sacrifício de um ex-presidente. E você acusado de abuso, o seu sacrifício. Pra um dia sua mãe, a sua filha, a sua namorada não ter que passar pelo que a mulher do seu lado passou. Eu te mostro o caminho, mas é preciso coragem pra se sacrificar. É preciso coragem. Prometeu, meu irmão, meu inimigo, debruçado sobre o balcão. Infelizmente, é uma quinta-feira comum, mas estamos vivos pra lutar e pra cantar. Que você me disse que o Brasil quer mais.